Sim, falou? Fala alto. Já tem medo. Isso. 1 grama é igual a 1.000 miligramas, não é isso? Então, é só multiplicar esses 0,5 gramas de iodo por 1.000, certo? Vai dar 500 miligramas, certo? Então, eu não posso esquecer disso. Então, vocês entenderam como é que faz para calcular quando é em porcentagem? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter isso aqui para gramas e depois para miligrama, tá? Então, 3% é 3 gramas em 100 ml. 0,5% é 0,5 gramas em 100 ml. Oi? Mais para líquido, ou medicamento líquido, é mais para os injetáveis, na verdade. São os injetáveis que geralmente vêm na concentração. Se bem que tem o Maxican, ele vem em 0,2% a concentração dele no comprimido. Isso. Tá? Se você for fazer em grama, você usa tudo em grama. Se você for fazer em miligrama, é tudo em miligrama. É que a maioria das doses prescritas é em miligrama por quilo. Então, a gente costuma passar de grama para miligrama, que é mais fácil. Mas você pode fazer o contrário. Pegar o que está em miligrama e passar para grama. Dá na mesma, tá? Só não pode esquecer de mudar a unidade, senão seu cálculo vai dar 1.000 vezes mais ou 1.000 vezes menos do que a quantidade que precisa. É quando é líquido, é grama por ml. Isso. Mas aí quando é sólido, é grama por grama. Grama por grama, isso. Tá? Vamos lá então, ó. Então vamos ver. Por exemplo, quantas gramas do princípio ativo tem numa solução de 5% e 200 ml? Olha só. Se a solução é 5%, o que significa 5%? 5 gramas em 100 ml, não é isso? Então eu coloco aqui, 5 gramas em 100 ml. Só que eu quero saber o quanto que tem numa solução de 200, não é essa a pergunta? Eu coloco 200 aqui embaixo, coloco o X aqui. Certo? Quanto que eu tenho? 10 gramas. Certo? Certo, gente? Né? Tranquilo. Então, aqui, quando o medicamento está em porcentagem. Ó, agora, uma situação mais prática aqui. Ó, quando a gente vai fazer calcular a porcentagem de glicose que eu preciso estar no soro do animal. Olha só, por exemplo. Ó. Vocês sabem que existe um soro que é o glicofisiológico, né? Que é um soro que ele já vem com glicose. Só que a concentração de glicose nesse soro é de 10% só. Só que tem paciente que precisa tomar mais glicose do que isso, certo? Como é que eu faço para fazer a conta? Agora, quanto que eu coloco de glicose ali nesse soro a 10% para chegar na concentração que eu quero? Aí já está complicando a conta, não é? Vamos lá. Então, olha, quantos ml de soro de glicose teremos que utilizar para administrar 30 gramas de glicose? Então, vamos lá. Se o soro é 10%, a gente tem 10 gramas e 100 ml, certo? Fácil, 10 gramas e 100 ml. Eu preciso de 30 gramas, quantos ml eu vou ter que administrar? 300 ml desse soro, certo? Ou eu posso pegar, de repente, pegar as ampolas e colocar nesse frasco de 100 ml, respeitando a proporção, tá? Mas aí ele só usou o soro mesmo. Outro exemplo aqui, ó. Vamos entrar aqui nos medicamentos benzodiazepínicos, pré-anestésicos. Ó, aqui eu tenho a levonitromazina. Que a prescrição que o paciente precisa é de 20 miligramas, tá? Não tem que ficar com falar miligramas por quilo, ele precisa de 20 miligramas, ponto. O frasco tem 4%, está numa concentração a 4%, certo? Então, se o frasco é de 4%, ele tem 4 gramas em 100 ml. Só que a prescrição dele não foi de 20 miligramas, ó. Temos que fazer a conversão, não é isso? Então, vamos lá. 4 gramas, como que eu passo 4 gramas para miligrama? Se 1 grama é igual a 1.000 miligramas, 4 gramas, 4.000 miligramas, certo? Aí fazemos a conta. Então, 4.000 miligramas ou 4 gramas em 100 ml, não é isso? Ele precisa de 20 miligramas, né? Essa dose que ele está precisando. Quantos ml ele vai ter que tomar? 0,5 ml, meio ml, certo? Então, é só fazer a regrinha. É só a regrinha de 3, não tem segredo. O pessoal chega lá, fica tudo doido, mas não é difícil fazer isso. Ah, e se o medicamento for em gotas? Começa a complicar. Vocês vão ver que tem milhões de apresentações, né? Se a apresentação do medicamento for em gotas, tá, ó. Aí, isso vem escrito dentro da embalagem, tá? É, 1 ml corresponde a quantas gotas? Vem escrito. Então, por exemplo, pirou numa gota, 1 ml corresponde a 30 gotas. Então, vem escrito isso na embalagem do medicamento, na bula, na verdade, tá? Do medicamento. Então, por exemplo, aqui, ó. O mesmo medicamento, levonitromazina, tá? Você vai ter que administrar esse medicamento na forma de gotas. Só que aí está escrito na embalagem o seguinte, ó, que cada ml corresponde a 40 gotas, certo? Então, quantas gotas correspondem a meio ml? Metade, né? Óbvio. Então, se 1 ml, eu coloquei conta fácil aqui, gente, ó. Se um ml tem 40 gotas, que é o que está escrito na embalagem, ele não vai precisar tomar meio ml, certo? Então, quantas gotas ele vai precisar tomar? São 20 gotas. Só fazer a proporção. Certo? Entenderam aqui? Então, é sempre isso, não vai sair. Agora, vamos lá. Vamos calcular agora a partir da dose e peso. Né? Como que a gente calcula os miligramas por quilo? É mais fácil ainda. Algumas vezes deparamos com receitas cuja prescrição não é clara. Outras vezes o que não está claro é quanto o paciente vai tomar por dia. Né? Então, por exemplo, ó, vamos citar um exemplo. A dose prescrita pelo médico é 50 miligramas por quilo por dia. Tá? Então, e o paciente pesa 10 quilos. Então, como que eu faço a conta? Se é 50 miligramas, porque eu posso fazer a regra de 3. 50 miligramas para 1 quilo. Certo? Ele tem 10 quilos, quantos miligramas ele vai tomar? Só multiplicar isso aqui por 10, certo? Ele vai ter que tomar uma dose diária de 500 miligramas, certo? Então, tem a conta, então. E aquela primeira, lembra que no primeiro exemplo que a gente deu, vamos voltar para o primeiro aqui, aqui eu já tinha calculado quanto que ele ia precisar por dia, ó. Eu já tinha feito a conta em miligramas por quilo e já tinha dado a dose total. Agora eu estou mostrando como que ele chegou nessa conta aqui. Então, ó, 50 miligramas por quilo por dia, sendo que o animal pesa 10 quilos, não é isso? Quanto que ele vai precisar tomar desse medicamento por dia? É só fazer a conta, ó. 50 miligramas para 10 quilos, 50 vezes 10. Então, ele vai ter que tomar 500 miligramas durante o dia. Só que, por exemplo, essa dose ela tem que ser dividida durante o dia. Então, supondo que eu tenho que dividir essa dose a cada 6 horas. Quanto que ele vai tomar por vez? Quanto eu tenho que fazer? Dividir por 4, certo? Um dia tem 24 horas, dividido por 6, que é de 6 em 6 horas, dá 4. Aí eu pego isso daqui e divido por 4. Então vai ter a quantidade que ele vai precisar por tomada. Certo? Vamos lá. Considerando os dados anteriores, quanto que se administraria o paciente por horário de 6 em 6 horas? Ó? É fácil. Então, ó, é só você pegar essa dose e dividir por 4. A dose diária dividida por 4, que vai dar 125 miligramas por cada tomada. Certo? Então isso é importante também. Então, se essa aqui é a dose total do dia. Então, por exemplo, tem medicamento que vem assim, 50 miligramas por quilo cada 12 horas. Então, seria essa dose de 500, não dividida em duas vezes, mas ela duplicada duas vezes. Quando essa dose no dia, você tem que calcular e dividir isso durante o dia, certo? Dependendo se esse medicamento é cada 6, ou cada 8, ou cada 12. Ah, mesma coisa, se o medicamento fosse dado de 8 em 8 horas, era só pegar o 500, que foi a dose total do dia, e dividir por 3, não é isso? Se for de 12 em 12 horas, é só você pegar o 500 e dividir por 2. Certo? Agora, supondo, ó, que eu quisesse dar em ml, né? Quantos ml? Eu já sei quantos miligramas esse animal vai ter que tomar por período, que é 125 miligramas. Mas supondo que agora a apresentação do medicamento é em ml. Isso aqui corresponde a quantos ml por tomada? Mesma conta de novo, ó. Ainda que considerando os mesmos dados, tá? Supondo que a concentração do medicamento é 500 miligramas em 5 ml. Mesma coisa. 500 miligramas para 5 ml. Ele vai precisar de 125 miligramas por cada tomada. X. Então, ele vai ter que tomar 1,25 ml em cada tomada. Se fosse um comprimido de 500, eu teria que dar 1/4 de comprimido em cada tomada. Eu não vou dividir 500 por 4. É isso? Então, 1/4 de comprimido por tomada. Como em ml, aí eu vou calcular 1,25 aqui. Certo? Deu para entender? Vocês estão entendendo ou estou falando muito, estou viajando? Não. Tá dando para entender? Tá. Olha quantas possibilidades a gente tem aqui, ó. Aí tem uma outra coisa. Quando você vai fazer a receita para o paciente, supondo que você vai receitar em suspensão. Você tem que saber quantos ml vem no total de cada frasco, para saber no total do seu tratamento. Você vai fazer 20 dias de tratamento. Quantos frascos esse paciente vai ter que comprar? Um frasco, dois frascos, três frascos? Tem que saber fazer a conta também. Por que tem que saber fazer a conta? Porque, não sei se vocês sabem, mas acho que vocês devem saber, que prescrição de antibiótico é receita dupla, né? E essa fica na farmácia. Então, você já tem que colocar a quantidade certinha. Porque a pessoa vai lá comprar... E depois ela não consegue voltar lá e comprar de novo. Se ela quiser comprar o que ficou faltando, ela tem que voltar no veterinário, pegar uma nova receita para ir lá na farmácia comprar. Então você já tem que calcular quanto que ele precisa para o tratamento todo, para quando ele chegar na farmácia ele já comprar. Precisa de 5 frascos? Compra os 5 frascos já de uma vez. Então isso é importante, tá? Então vamos lá. Se no caso anterior o paciente perguntasse quantos frascos são necessários para o tratamento todo, né? Ó, antes de mais nada, vocês deveriam saber quantos dias o paciente vai tomar. Supondo que seja por 10 dias, tá? E cada frasco tem 100 ml. Então, como que eu faço a conta? Ele não precisa de 500 mg por dia? Tudo bem que é dividido em 4 vezes. Mas por dia, ele vai tomar 500 mg, não é isso? Ele precisa para 10 dias. Quantos miligramas ele vai precisar do tratamento todo? 5.000 mg. Não é isso? Para o tratamento todo de 10 dias? Ok. Se o frasco tem 500 mg por ml, não é essa a concentração do medicamento? 500 mg e 5 ml. Ele vai precisar de 5.000 mg x ml. Ele vai precisar de um total de 50 ml para o tratamento todo. Quanto tem em cada frasco? 100 ml. Então, um frasco dá para o tratamento todo. Certo? Se ele precisasse aqui de 500 ml, o frasco tem 100, ele teria que comprar 5 frascos. Certo? Uhum. Sim? Ok? Deu para entender aqui a continha? É isso, então tem que saber tudo isso, tem que fazer todas as contas antes de calcular a dose do medicamento. Mesma coisa comprimido. São 500, ele vai precisar de 5.000 miligramas. Cada comprimido, sei lá, tem 100 miligramas. Vem 10 por caixa, por exemplo, aí você vê, então cada caixa vai dar para ter uma quantidade de dias. Tem que fazer a mesma proporção. Ó, outro exemplo aqui, ó. A dose prescrita seria, vamos botar na mesma quantidade, 50 mg por quilo por dia, de 12 em 12 horas. O animal pesa 20 quilos, tá? E o frasco tem essa concentração aqui, de 250 mg e 4 ml. Quantos ml serão dados por horário, né? Fácil. Qual que é a dose que ele vai tomar por dia? Não é 50 mg por quilo por dia? 50 vezes o peso, que é 20, não é isso? Então, 50 vezes 20 vai dar 1.000 miligramas por dia. É isso que esse paciente vai tomar, certo? Não é de 12 em 12 horas? Então, é fácil. Se ele vai tomar 1.000 miligramas por dia, a cada 12 horas ele vai tomar metade disso. Ele vai tomar 500 miligramas a cada 12 horas, certo? Aí, para calcular em ml, o horário, como que eu faço? Qual é a concentração do medicamento? 250 miligramas e 4 ml. 250 miligramas e 4 ml. Ele vai precisar de 500 miligramas por tomada, 500 miligramas para cada. Tá errado. É miligrama aqui, não é ml, tá? Vocês estão vendo que tá errado aqui, ó. Tá errado. Tá? A concentração do medicamento, ó, 250 miligramas e 4 ml. Isso aqui é miligrama, não é ml. Tá? Cuidado para na hora de estudar não confundir isso. Então, 250 miligramas e 4 ml. Ele vai precisar de 500 miligramas. Quantos ml ele vai precisar por tomada? Aí faz a regra de 3. 8 ml por tomada. Certo? Aí, continuando, eu vou subir um pouquinho. Aqui, mesma coisa. A dose prescrita é 80 mg por quilo, cada 6 horas durante 10 dias, tá? O paciente, no caso, é uma criança, pesa 12 quilos, tá? E o frasco tem 160 mg e 5 ml, com volume total de 100 ml. Quantos ml a criança tomará por horário, por dia e pelo tratamento todo? Olha só. Como que eu vou calcular? É tudo igual, gente. Mesma coisa. Ó. 80 mg por quilo pesa quantos quilos a criança ou o paciente? 80 vezes 12. Então ele vai precisar de 960 mg por dia, tá? E por tomada, quanto que ele vai precisar? É só pegar esses 960 e dividir por 4, não é isso? Se não quiser fazer a conta assim, faz a regra de 3. Mas assim, 960 dividido por 4. Ele vai precisar de 240 mg por tomada. Ok. E isso corresponde a quantos ml, essas 240 mg? Qual que é a concentração do medicamento? 160 mg e 5 ml. Certo? Ele vai precisar de 240 por tomada, que está errado também, é 240. Tá? 240 em quantos ml? Aí faz a conta. Ele vai precisar de 7.000 ml por tomada. E aí a outra pergunta era quanto que ele vai precisar, né, de frascos, né, para o total do tratamento. Aí é fácil. Por dia, ele toma 960 mg, certo? Para 10 dias, que é o tempo do tratamento total, ele vai precisar de 9.600 miligramas, não é isso? O tratamento todo. Aí, de novo, concentração do medicamento. Não é 160 miligramas para cada 5 ml? No tratamento todo, ele vai precisar de 9.600 miligramas. Então, no tratamento todo, ele vai precisar de 300 ml. Quanto tinha em cada frasco? 100 ml, né? Cada frasco tem 100 ml. Se ele vai precisar de 300 ml do tratamento todo, você vai precisar de 3 frascos. Eu vou precisar de 3 frascos, certo? Ok, gente? Ok. Uhum. E, vocês conseguiram entender? Porque a gente podia fazer uns exercícios aí para fazer um, né? Um reforço. Mas vocês entenderam? A regra, tudo direitinho. Então, não pode esquecer que tem que fazer a regra de 3, tem que saber multiplicar e dividir, senão vai dar tilt. Mas geralmente as contas, elas são, as doses dos medicamentos, elas costumam ser tranquilas, assim, tipo 5 miligramas por quilo, 10 miligramas por quilo. Dificilmente você vai pegar um medicamento que tem 77,2 miligramas por quilo, sabe? As doses esdrúxulas para fazer conta. Então, geralmente você consegue a maioria das vezes subir de cabeça, né? Então, quando mexe com concentração, tantos por cento, aí demora um pouquinho mais, tem que fazer um pouquinho mais de conta, mas não foge disso, tá? Então, antes da gente fazer os exercícios, deixa eu só mostrar mais uma coisinha para vocês. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que a gente coloca essas doses. Gente, deixa eu mostrar como é que a gente coloca essas prescrições dentro de uma receita. Como que a gente faz a receita? O que que a gente precisa? Se tiver dependendo do medicamento, se tiver alguma coisa errada na receita, eles não vendem o remédio, tá? Então não pode errar. Pode errar a data, não pode esquecer de pôr data, não pode esquecer de colocar o nome, tem que sempre que colocar CPF, RG, endereço. Senão, não vende, tá? Aí a minha letra linda. Deixa eu só fechar aqui. Vamos começar com mais base. Eu acho que você apagou, professor. Ah, eu apaguei, gente? Vê se está na lixeira. Ai, cadê a lixeira? Ali, canto esquerdo, ali, lá embaixo. Ai, gente, cadê a lixeira? Não estou entendendo. Ah, cada um for ter sua clínica ou trabalhar em algum lugar, vai ter um receituário específico. O que tem que constar no receituário? O nome do local, né? Então, por exemplo, hospital veterinário em Morumbi, clínica veterinária Patinha Legal, clínica veterinária Gatinha Quimia. Tem que colocar o nome do local, certo? Sempre, Gatinha Quimia é ótimo, né? Sempre, gente, tem que ter o nome do proprietário e o nome do animal. Então, não pode esquecer de preencher isso. Então, o nome do proprietário, geralmente esse nome que a gente coloca é o nome da pessoa que vai comprar o medicamento, tá? Se for medicamento veterinário, um medicamento que não é controlado, não tem tanto problema você colocar o nome de uma pessoa e outra pessoa ir lá comprar. Mas se for um medicamento controlado, o nome que está na receita tem que ser o da pessoa que vai comprar o remédio, tá? Então, por exemplo, aqui, Dona Maria da Silva, tá? E aí quando você coloca os dados do animal, você tem que escrever tudo, colocar o nome, a espécie, a raça, o sexo e a idade. Tem que colocar tudo direitinho, tá? Primeiro passo da receita, por exemplo, isso aqui é um colírio, tá? Então, eu tenho que colocar como que vai ser usado. Então, é uso oral, uso tópico, uso otológico, uso oftálmico. Então, eu tenho que, primeira coisa, uso, por exemplo, aqui, um colírio oftálmico, certo? E sempre eu grifo o uso. Uso oftálmico tem que estar grifado. Aí, na sequência, eu vou colocar o nome do medicamento. E esse nome do medicamento, ele pode ser colocado de duas maneiras. Ou eu coloco o nome como comercial, que é esse que está aqui, ó, cetrolato de colírio, ou eu posso colocar o nome genérico dele. Então, por exemplo, vocês têm colírios que têm genérico. Então, exemplo, tem um que chama Trusoft, que é um nome comercial. O princípio ativo dele é dorsolamida. Então, eu escrevo dorsolamida colírio, que seria o genérico, tá? Aí eu escrevo genérico aqui, nessa linha, tá? Como esse aqui eu coloquei o nome comercial, então eu não preciso fazer isso. Então, cetrolato e colírio, um frasco. Tá? Quantos frascos esse paciente vai precisar para o tratamento? Aí o pingar, ao invés de colocar pingue uma gota, a gente costuma colocar instile, tá? Instile uma gota em ambos os olhos, 3 vezes ao dia, durante 15 dias. Aí eu tenho que colocar bonitinho como que esse medicamento tem que ser usado. Então a frequência que ele vai ter que ser usado, se é no olho, se é nos dois, certo? Por quanto tempo que vai ter que ser usado. Muitas vezes a gente coloca o número por extenso, para não ter aquela coisa, se o número está ao vivo, aí o proprietário, ai meu Deus, que número é esse? É 1, é 4? Né? Então, você, o certo é escrever por extenso entre parênteses para não dar confusão, certo? Depois, ó, eu não preciso colocar especificamente um produto só na receita. Se eu tiver mais de um medicamento, eu posso colocar mais um aqui. Por exemplo, se for um outro colírio, o certo é colocar o uso oftalmico aqui e depois repetir, o uso oftalmico de novo. Tá? Se esse aqui for um colírio de baixo com um xarope, por exemplo, eu coloco o uso oftalmico e o uso oral embaixo. Certo? Então, sempre, cada medicamento que eu for prescrever, eu tenho que colocar qual que é o uso dele, certo? Depois, assim, o espaço que sobra na receita, que é um medicamento só, fica um espaço em branco, não é? Geralmente a gente faz um risco para evitar que se escreva outras coisas, lembrar de colocar a data, tarifa e assinatura. Como eu falei, esse colírio aqui é um colírio que não tem antibiótico. Então, caso você esqueça de colocar a data, a pessoa até consegue comprar. Se for um antibiótico, você não colocar a data, não vai comprar. Então, outro dia eu fui receitar um, eu só vi a cabeção, coloquei a data e um mês. Era mês 8, eu coloquei mês 7, sei lá. E aí chegou lá, lógico, o farmacêutico não entendeu. A pessoa tem que colocar para pegar uma nova receita. Então, tem que prestar atenção nisso. Tá? Receita controlada são 7 dias. 7 dias. Então, se você vai passar um tratamento por 15 dias, a pessoa já tem que comprar a quantidade certinha de frascos. Porque se passar os 7 dias, ela não consegue usar a mesma receita. 7 dias para fazer a compra. Para fazer a compra da medicação, exatamente. Tá? Tudo bem? E eu posso escrever no verso da receita? Ó, poder a gente até pode, tá? Mas por que, que a gente não costuma escrever? Porque os proprietários não olham o verso da receita. Então já aconteceu de mandar, eles só olham o que está escrito na frente. Ah, tinha coisa atrás, eu não vi. Direto isso, tá? Então, ou você tem que avisar direitinho, ou escreve, a gente escreve aqui, vire, alguma coisa para a pessoa, tá? Então, para evitar esse problema, coloca tudo só na parte da frente da receita. E a parte de trás você risca para evitar de escreverem mais alguma coisa, tá bom? Ah, então tem que tomar cuidado, quando escreve atrás, a pessoa não lê. Vamos ver outro modelo de receita. Evitar de misturar na mesma receita medicamento humano com medicamento veterinário. Senão o proprietário não sabe, ele vai comprar na farmácia, já aconteceu direto, tá lá. Ranitidina, que é um remédio para o estômago, e na mesma receita tá lá o Baitril, que é um antibiótico da linha veterinária. Aí a pessoa vai na farmácia humana comprar ranitidina e pede o Baitril. E o farmacêutico fala, não conhece esse remédio. Aí a pessoa roda 200 farmácias, depois ela liga para você, olha, eu não tô achando esse Baitril em nenhuma farmácia. Lógico que não tá achando, não é humano, é veterinário. Então, evitar de misturar medicamento humano com medicamento veterinário na mesma folha de receita, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é uma prescrição onde eu tô com dois medicamentos e esses dois medicamentos são veterinários. Então, toda vez que o medicamento é veterinário, a gente escreve aqui em cima, ó, veterinário, veterinário, tá vendo? Pra pessoa saber disso. O proprietário não entende, às vezes você mistura medicamento humano com medicamento veterinário. Então, aqui, ó, é um anti-inflamatório, tá? Uso oral, mesma coisa, nome do proprietário. Toda a resenha do paciente, aqui o carboflan, a concentração, né, do comprimido, o veterinário, quanto as caixas ele vai precisar para o tratamento. E a maneira que ele vai administrar. Meio comprimido a cada 12 horas ou 5 dias, tá? E antibiótico veterinário, precisa de receita dupla? Vai ter antibiótico veterinário, precisa ou não? Não precisa. Por lei não precisa. Tem alguns lugares que às vezes eles pedem, mas não é obrigado a fazer. Humano é obrigado. Medicamento veterinário, não, tá? Então, aqui não foi feito. Qual seria uma outra opção aqui? Se você quiser fazer a dupla para o Baitril, não precisa, mas se você quiser, você pode fazer uma receita como essa e depois fazer uma outra separada só com o baitril. A que está separada só com o baitril fica teoricamente na farmácia e essa aqui fica com o proprietário, tá? Mas não há necessidade, não é obrigatório via dupla para medicamento veterinário, tá? Já que é o baitril, que é um antibiótico, um comprimido a cada 12 horas durante 10 dias, a data e carimbo e assinatura, tá bom? Outra coisa que é importante, gente, existem medicamentos que são manipulados, tá? Que são de farmácia de manipulação. Então a gente não pode esquecer de escrever isso aqui, ó, mandar aviar. Se eu só colocar uso oral, bezafibrato, blá, blá, blá, blá, blá, o cara vai na farmácia tentar comprar e não vai achar, porque o medicamento ele é manipulado. Então você tem que colocar que tem que aviar, mandar aviar ou escrever de maneira, farmácia de manipulação, tá? Tem que especificar isso também. Então mandar aviar significa que é manipulado, tá? Aí aqui a concentração do medicamento, o nome do medicamento, a concentração que vai ter que ter por cápsula e a quantidade de cápsulas por período que eu quero, tá? Então uma cápsula um dia durante 30 dias. Então manipulado ele vai exatamente na dose que o paciente precisa. Então se a dose é 5 mg por quilo, ele pesa 3 kg, ele vai precisar de 15 mg. Você já manda fazer cada cápsula com 15 mg, certo? Sim, a concentração está na caixa. É, lá só vende a caixa com 200 mg. Isso, tem aquele DEF, vocês conhecem o DEF, que é aquele livro, é um livro de formulário. Então você fala, eu quero prescrever Bactrim, que é um antibiótico veterinário, qual que é a concentração? Sei lá, pega o DEF, olha lá o Bactrim, vai mostrar todas as apresentações, todas as concentrações que existem. Aí você vai lá e faz a conta conforme isso. Você só manipulado que é quanto? Porque você vai mandar manipular exatamente a dose que ele precisa, entendeu? Por isso, se aí você tem que colocar, pode ver que eu não coloquei caixa aqui. Eu coloquei a quantidade de cápsulas que ele vai precisar, entendeu? Que eles vão manipular, se você mandar fazer 60, eles vão fazer 60. Se mandar fazer 100, eles vão fazer 100. Eles vão fazer 15 miligramas por cada cápsula. Então, cada cápsula vai ter essa concentração de 15 miligramas, tá? Se você quiser escrever 15 miligramas barra cápsula, pode. Mas eles já sabem, tá? Porque você já manda fazer a quantidade de cápsulas para aquela concentração, tá? Então, não pode esquecer de escrever que é manipulado. Não é nem por conta do... Se você não escrever na receita manipulada e levar na farmácia de manipulação, eles vão fazer. Só que o proprietário não vai saber se você não explicar isso pra ele. Ele vai achar que é farmácia normal. Aí ele vai ficar levando a receita também. Ah, não tem, não tem. Eu acho que não tem. Certo? Então não pode esquecer disso. Calma, gente. Calma. Para a esquerda. É. Esse negócio é errado. Pronto. Deixa assim. Ai, gente, desculpa. Eu sou bem tosca. Ó. Aqui já é o medicamento mais complicado. São os controlados, tá? Os medicamentos que precisam sempre de receita dupla e sempre precisa de CPF, RG e endereço do proprietário. Então, nesse tipo de receita, o nome que tiver aqui é o nome da pessoa que vai poder comprar. Então não adianta eu colocar aqui Maria da Silva e quem for lá foi o Zé da Silva. O Zé da Silva não vai comprar o remédio, tá? Então você tem que perguntar, é a senhora mesmo que vai comprar? Ah, eu não, vai ser meu marido. Então, qual que é o nome do seu marido? Qual que é o RG e CPF do seu marido, tá? Então não pode esquecer de perguntar isso, senão não compra, tá? Sempre em dupla via, sempre, tá? E aí você vai colocar aqui, aqui tá como genérico dele, ó. Então princípio ativo. Seria o cloridrato de tramadol, ele vem em forma de gotas, o frasco. 6 gotas a cada 8 horas durante 5 dias. Poderia colocar só travar gotas, que seria o nome comercial dele, tá? Só que a gente coloca o genérico porque ele é bem mais barato. Travar gotas é 3 vezes o preço do cloridrato de tramadol. E o efeito é o mesmo, tá? Então, mas poderia colocar travar gotas, não tem problema nenhum, tá? Esse tramal, ele também é um analgésico potente, tá? Ele tem na forma de cápsula também, cápsula de 50 miligramas. Então, aí a dose que você vai receitar vai ser na dependência do peso do paciente. Só que aí lembre do seguinte, gente. Vocês sabem fracionar o comprimido? Vocês sabem fracionar ou não? Lembre que é o seguinte. Existe comprimido, existe drágea, existe cápsula. Cápsula dá para fracionar? Então, por exemplo, se você tem um tramal, ele só tem na forma de cápsula. Então, se o paciente não precisar de 50 miligramas, tipo, ele precisa de uma cápsula e meia, você não vai conseguir fazer. Aí você tem que dar na forma de gotas, certo? Então tem que ver isso na hora de receitar. Ele vai precisar de 75 miligramas, vai. É a dose. Eu calculei miligramas por quilo, deu 75. Cada cápsula tem 50. E aí? Não dá para dar uma cápsula e meia. Certo? Eu tenho que passar em gotas. Tudo bem? Então não pode esquecer disso. É, comprimido é aquele que ele vem revestido. Sabe comprimido revestido? Esse também é meio complicado na hora de dividir. Na hora que você coloca aquele coisinho de fracionar, ele esfarela. Então você acaba perdendo um pouco da quantidade de comprimido. Então o ideal são aquelas drajas sulcadas, que aí ela já tem certinho para você fracionar em até 4 vezes, tá? Só que tem gente que às vezes faz, que é super assim certinho para fazer conta. Aí, sei lá, o animal comprimido tem 50 miligramas, o animal vai precisar de 40 miligramas, tá? O que, que a gente faz? Geralmente eu já arredondo para um comprimido, porque se eu for dar 40 miligramas, vai dar 3 quartos de comprimido. Como que eu fraciono 3 quartos de comprimido? Aí você escreve para o proprietário, dê 3 quartos do comprimido, o proprietário fica, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso? Dê 2 oitavos do comprimido, dá. Então, geralmente, quando a gente fraciona, é 1 comprimido, meio comprimido, 1 quarto de comprimido, tá? O resto a gente tenta mais ou menos arredondar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, tá? Dê 3 quartos, dê 2 terços do comprimido, que é difícil, né? Então, tem que só tomar cuidado na hora de ver, de fazer umas doses muito complicadas, uns fracionamentos muito esquisitos, tá? E lembrar que tem medicamento que é difícil de fracionar. Que você fraciona comprimido revestido, ele esfarela inteiro. E aí? Outra coisa, gente, que não sei se vocês sabem disso. Tem medicamento que não foi feito para ser fracionado. Por que, que ele não foi feito? Porque o princípio ativo, às vezes, ele não está distribuído uniformemente por todo o comprimido. Às vezes, ele está mais concentrado numa parte. Então, qual é o risco da hora de você fracionar? Você dá justo a parte que não tem o remédio. Então tem que ver se são, então geralmente aqueles que vêm sulcadinhos, ok, para você fracionar. Os que não vêm, você corre esse risco de dar a parte que não tinha nada. Dá o placebo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então aqui, ó, não esquecer que você faz a receita, que é 2 vias, como eu falei, com os dados do proprietário que vai comprar, anotar o CPF dele, o RG e o endereço. Oi? Mas, que nem tem prova, então, mas corre esse risco, exatamente. Às vezes você faz isso, mas tem que saber que tem esse risco. Que nem todo, tem medicamento, nem todo, a bula vai explicar como é que está a distribuição do princípio ativo. Mas tem laboratório que é sacana, eles já fazem isso exatamente para você não fracionar o comprimido, entendeu? Para evitar de você fazer isso. Qual que é a opção que você tem, por exemplo? Supondo que só tem um medicamento no mercado, não tem um similar, e você precisa dar, por exemplo, o comprimido tem 500, só existe aquele, não existe nenhum outro igual, só que o paciente precisa tomar 50. Só que não dá, é o que não dá para fracionar. Ou é uma cápsula, por exemplo. Como é que eu vou fazer? Você pode mandar remanipular. Então você pega aquela cápsula de 500 e manda remanipular. Manda para a farmácia de manipulação, eles vão abrir aquela cápsula, vão pegar aquele princípio ativo, vão remanipular na concentração que você precisa. Então às vezes você faz isso, tá? Às vezes tem isso mesmo, tem medicamento, vou te dar um exemplo, o misodrein ou o trilostan, que são medicamentos para hiperandrenocorticismo. Você só tem uma concentração. E às vezes o paciente precisa de pouquíssimo daquele remédio. E você não consegue fracionar. Tem que mandar remanipular. Oi? Também, se você tiver que remanipular, às vezes é melhor fazer isso do que simplesmente ficar fracionando sem ter certeza que você vai estar dando o princípio ativo certinho. Então, você tem que, na verdade, tem que ser farmácia de manipulação. Você tem que ligar e falar, vocês fazem remanipulação de medicamento? Sim. Aí você manda para eles e fala o que você quer. Uma coisa com 50, eu preciso que você remanipule em 10 miligramas, comprimidos de 10 miligramas. Ele vai fracionar aquilo e vai fazer tudo em 10 miligramas, que é o que você precisa, entendeu? Então, às vezes, tem que apelar para outras coisas, né? E esse aqui, ó, gente, você já viu esse receituário amarelo? Sabe para que ele serve? Vocês já viram o amarelo? Esse amarelo ele não vai para o proprietário, tá? Esse é um receituário de uso interno. Então é para medicamento controlado, para anestésico basicamente, tá? Então a vigilância sanitária, quem for ter clínica, quem for ter hospital, a vigilância sanitária exige isso daí. Então cada medicamento que sai da farmácia, você tem que preencher isso daqui. Por quê? Porque isso aí depois, na hora que eles vão conferir o estoque, a quantidade de receitas amarelas que tem que coincidir com a baixa que você deu no seu estoque. Se você tiver usado 10 ampolas e o estoque tiver menos que isso, sumiram ampolas. Então isso às vezes pode dar uma confusão. Então parece uma besteira, mas isso às vezes pega para capar. Então tem que ter alguém na farmácia, que nem aqui, é super assim. Tem um cara na farmácia que ele parece um leão de chácara. Você vai lá, você vai pedir, me vê uma ampola de Tramal. Tramal precisa da receita amarela. Ele já te dá o... Primeiro ele te dá o bloquinho amarelo pra você preencher. Depois que você preencher, ele te dá um foro ultramal. É assim. Ah, me dá o trato, daqui a pouco eu preencho. Daqui a pouco eu preencho e esquece. Você tá fazendo mil coisas, esqueceu. Aí já era a receita, entendeu? Não é pra isso. Aqui tá super clarinho, mas aqui tá super pretidinho. Então, o que que consta nessa receita amarela, tá? Aqui o carimbo do veterinário que solicitou, certo? Nome do proprietário, né, que é o responsável pelo animal, nome do animal, nome, número do registro do prontuário desse animal, se é canino, se é felino, enfim, e qual medicamento que você pegou na farmácia, fetidina, certo? Aí eu pego uma ampola, dá uma fetidina, você risca, aí o veterinário carimba e assina de novo, tá? Isso aqui fica na farmácia, tudo bem? Então, tem que lembrar. O receituário azul eu não trouxe aqui, tá? É, na verdade, são pouquíssimos os locais que tem. Para que serve o receituário azul? Para você receitar esses medicamentos, esses anestésicos, tá? Então, por exemplo, Rivotril, não sei se alguém aqui toma Rivotril. O Rivotril, diazepam, não sei se alguém toma diazepam. Mas quando você vai no médico, então, você precisa da receita azul. É, senão você não compra, tá? Então, você vai no médico, a não ser que você tenha outras maneiras de comprar. Mas para você ir na farmácia e comprar um anestésico, né, um psicotrópico, você precisa do receituário azul. Tá? É um receituário diferente, ele é pequenininho, azul, e aí fica direto na farmácia. Tá? Então, se vocês forem receitar, que a gente geralmente não receita isso para o proprietário, né? A gente aplica aqui, mas dificilmente a gente vai precisar receitar para o proprietário. Mas se tiver, aí você tem que ter um receituário azul. Senão, você não adianta fazer dupla, não adianta, tem que ser o azul. Oi? Yeah. Vou colocar na louça uma calculadora, tá? Vamos lá, vamos fazer direitinho aqui, ó. Então, Ai. Thank you. A gente tem que enfiar os comprimidos em algum lugar. Eu falo que o ideal é a suspensão, porque um comprimido tem 500 miligramas. Você vai dividir um comprimido. Ah, entendi. Ou suspensão ou comprimido. Ah, entendi. A gente só fez o da conta da suspensão direto. Uhum. Ah, entendi. Eu achava que em cada comprimido tinha isso, eu não entendi. Não, não, não, não, não, não, não, não. Cada comprimido tem suspensão. Que foi o que a gente... Cadê essa dose de ele aqui? Não, é, nós fizemos em suspensão direto. É, a gente fez direto em suspensão. Porque como ele precisava de 360 miligramas por dia, não dá pra dividir isso, né? E ainda ia ser 150, 100 e... Será que é? 180 miligramas por dose, né? Aí não tem como dividir 500 miligramas em 180 miligramas. A não ser que a gente tivesse tipo um parto, alguma coisa assim. É, sim, né? Mas sim. Dá 2,7. Não, não, ó. Esse 30 miligramas é duas vezes por dia. Isso. Então vai ser 60 miligramas por dia. Não, a dose diária é 30 miligramas. Não, é PID, é duas vezes por dia. Não, então, não, esse aqui 30 miligramas é a quantidade que ele tem que tomar. Esse daqui. Então esse 360 já é a dose diária. Não é a dose parcelada. Tá? Então, esse daqui, não é? Esse 7,2 aqui, não é? Esse é o diária. Total. Esse aqui é a diária, 360 miligramas por dia. Então ele tem que tomar 180. Ah, tá, porque foi 30 vezes 12 que deu isso. Mas aí não teria que multiplicar isso por 2? Dividir. Dividir por 2? É. Então, mas ela não quer a dose, cada dose, ela quer a dose diária. Então no total do dia ele vai tomar 360. Ela não quer saber se vai dividir tipo 2, 3 comprimidos, ela quer saber no geral quanto ele vai tomar. Não, então, minha pergunta é se esse 30 miligramas é por dia, é por dia ou já. Se esse bicho é 30 miligramas. É por dia já. 12, depois 12 de novo. Como assim, por 12 de novo? Não, mas você toma uma vez. Você acha que é 60 miligramas por dia, então, que ele tem que tomar? É. Que é 30 por vez? Eu entendi que é 30 no dia inteiro. Esse me dúvida. Eu acho que já são esses 30. Mas não tem. Aqui, ó, tá sentado aqui. Tá, baixado. 30 miligramas a cada 12 horas. É 60 por dia. Aí tem que ficar 360 vezes 2, né? Esse aqui tem que ser multiplicado vezes 2. Isso aqui é a dose, tem que multiplicar por 2. E aqui vezes 2. Que aí se fosse 720, até daria um comprimido em um quarto. É. Ia ficar mais comprido. É. Então, um quarto de um comprimido seria 125. É. Foi o que eu pensei. Professora, esses 30 miligramas é duas vezes por dia ou esses 30 miligramas é a dose diária? Não, por dia, duas vezes por dia. Então seria 60? Por dia, isso. Mas assim, você tem que ver cada tomada quantos miligramas ele precisa tomar. E depois, se você fizer 30 vezes o peso, que é 12, vai dar 360. Isso. Certo? Então cada tomada dele são 360 miligramas. Só que cada comprimido tem 500. É isso? Aí você cai naquelas contas medas. Ou você dá meio comprimido, que é pouco, vai dar 250, ou você dá um inteiro, também é muito. Aí qual que é a sua opção? Se você quiser dar comprimido, ou você manda remanipular, ou você vai ter que dar aquelas doses, tipo, 3 quartos do comprimido, 2 terços, que é um saco de fritar e dividir. Então qual que é a opção B aqui? Tentar ver se na suspensão, no líquido, não é mais fácil. Por isso que tem as duas apresentações. Certo? Obrigada. Então, a dose diária é... A dose diária vai ser 720. Não, a dose diária já é em líquido. Ah, não é em miligramas. 14,4. Se tiver 2, seria 14,4. É.